casa de Zacarias, a oração subiu. Um anjo trouxe a nova, a esperança ressurgiu. Isabel estéril, agora vai gerar um filho que é promessa, um caminho a preparar. Alegria vem, o Senhor é fiel. Das sombras da noite, Ele traz o céu. Bendito é o fruto entre as mulheres em nosso coração. Faz maravilhas e quereres. Maria agraciada, ouve a voz do Altíssimo. O Espírito Santo traz em seu ventre o Messias. Bem-aventurada a serva de Deus. Cumpra-se em mim, o milagre é teu. Alegria vem, o Senhor é fiel. Das sombras da noite, Ele traz o céu. Faz maravilhas e quereres. Zacarias profetiza, Deus visitou o seu povo. Liberdade e salvação em Cristo é o novo. Caminhos de paz, luz que ilumina. A misericórdia do Senhor nos ensina. Alegria vem, o Senhor é fiel. Das sombras da noite, Ele traz o céu. Bendito é o fruto entre as mulheres em nosso coração. Faz maravilhas e quereres. Português e worship, acoste, guitar, piano. 72 dB.